390, Quilomé, Rádio Araucária, abraçando o Brasil. Brasil. A programação que faz a diferença. A sua rádio. Araucária, abraçando o Brasil.